Tratores. Eu gosto de tratores, que eles são máquinas de construção, basta de usar e a gente pode fazer coisa com eles. Porque eles são tratores, eles são muito usáveis. Eu gosto de um trator, gosto dos tratores daqueles, da forma de um trator Hyundai. Eu gosto dos tratores da Hyundai. Eu gosto de máquinas pesadas, então elas são máquinas e são pesadas, e são para quem usa para construção, para quem gosta de ajudar a família. E ajudar a família é tudo de bom. É tudo de bom pra gente ajudar a nossa família. Só que tem que ter máquinas pesadas para ser uma máquina bem pesada. Uma máquina pesada tem que ter construção. Tem que ter construção na máquina pesada. É isso aí. É isso aí, máquina pesada de Pedro Wally.